dia! Bom dia, o que Max Canalhão te chamou pra piscina? Max Viola no beat, esse é brabo. O MC Jajau te chamou pra piscina. São 6 horas da manhã e as novinhas tão no clima. Bom dia, é a tropa. DJ Max tá boladão com ela. O Jajau tá boladão com ela. Vai, pega, vai, pega, ó. Pega ela, amassa ela, dá uma sua de piroca. Pra ela ficar falando que o Gui Max é muito foda. Pra ela ficar falando que o Gui Max é muito foda. Fica de quatro, fica de quatro. Vai de ladinho, 19. Fica de quatro, fica de quatro. Vai de ladinho, 19. Fica de quatro, fica de quatro. Vai de ladinho, 19. Fica de quatro, fica de quatro. Vai de ladinho, 19. Vai, vai, pega, pega ela, amassa ela, dá uma sua de piroca. E aí, Conquista Records, tá avançado mesmo, hein? E manda assim, piranhada. Viola no beat, esse é brabo.